Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje vamos aqui a, enfim, um som mais ritmado daquilo que tínhamos aqui nos últimos destaques, sendo que já há algum tempo tínhamos previsto falar aqui com os Bad Legs. Sendo que guardámos precisamente para a semana em que o disco, no próximo dia 29, ou seja, 29 deste mês de janeiro, irá estar já pronto para venda nas lojas. Pois bem, os Bad Legs é uma banda que vem da cidade de Braga e irão ouvir aqui os críticos dizer que, uma vez mais, parece que estamos à preferência a algumas cidades. Mas a verdade é que Braga tem sido um alfobre de boas bandas e é por aí que começa precisamente a pergunta, sendo que temos um dos membros da banda, o Fernando, que se dispôs aqui a falar com a Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que virtualmente. Obrigado. E a pergunta vai por aí mesmo. Braga tem-nos dado bons casos e de boas bandas. Porquê é que julga que isso acontece tanto na cidade de Braga? Antes de mais, bom dia a todos. Braga sempre foi uma cidade cheia de entraves e convencionalidades a nível cultural e a nível artístico. Uhum. Nunca tivemos nenhuma universidade de artes. E nem muitas associações, nem muitas casas de arte. E então os jovens, né, os indivíduos, têm necessidade de expressar e de fazer coisas. Eu acho que é isso, é a necessidade de nós expressarmos, apesar de não haver muitos sítios, agora há cada vez mais, mas apesar de não haver muitos sítios, há gente que gosta de arte, gosta de fazer arte. Uhum. Por isso contribuiu bandas como bem, e com isto recuar aqui aos anos 80, aos Mão Morta. Mais recentemente já vamos aqui buscar, temos como os Peixe Avião, não é? Que inclusive hoje em dia têm uma editora, a PAD. Eu perguntava se essas bandas, de algum modo, vêm a despertar a vontade para que outros venham a aparecer. Sim, então, são referências, são grandes referências, mas há muita gente que gosta de fazer coisas também fora do estilo que os Mão Morta e os Peixe Avião representam. Também, nomeadamente hip-hop e outros estilos musicais. Mas sim, são grandes referências, não posso deixar de os nomear. You better call her, you better see her. You have fallen in wrong hands. I bet you want her, I bet you need her. Land for a while and try again. You better love her, you better feed her. Ain't no one to care for your love. Come on and tell her how much you need her. And be sure she will take you back. Try, try, try, try if you want her back. antes de mais apresentar quem são os Bad Legs. Tiago Calçada na guitarra, sim, o Hélder Azevedo no baixo, o David Costa na bateria e então o Fernando Fernandes, com quem estamos a falar, na voz. Na voz, sim. E é uma banda que, de algum modo, divide entre vós a criação dos temas. Sim. Isso é, para vocês, é concebível, tanto é que chegaram aqui a este LP depois de já terem tido um EP, o Not Bad, em janeiro de 2014. Sim, 2014. Portanto, faz agora 2 anos. Como é que funciona convosco a criação dos temas? Anos e seis, através de jams, maioritariamente. De vez em quando, há um de nós que traz uma ideia ou outra, que concebeu em casa, às vezes estamos em casa e praticamos sozinhos e trazemos ideias, mas normalmente fazemos maioritariamente, compomos maioritariamente em estúdio. Ora, assume-se como uma banda virada para os blues e para o rock and roll, não é? E para o rock, sim. Isso tem muito a ver com aquilo que ouvem, ou de algum modo foram, entre vocês os quatro, foi aquela sonoridade que, enfim, criou uma empatia? Sim, tem muito a ver com o que nós ouvimos, mas nós não ouvimos só rock and roll ou só blues, mas juntos, o rock é onde temos maior química, é onde nos afirmamos mais, e foi assim, rock. Mas não quer dizer, nós tentamos sempre pôr nuances de outros estilos musicais nas nossas composições, mas sim, o estilo onde nós nos focamos mais tem sido rock and roll, rock. Yeah! compositores de lançarem um EP e este interregno de 2 anos para um long play? Nós, isto começamos num sótão, né, através de jam session, já há muito tempo que não tocávamos juntos. Eu, o David e o Tiago já tínhamos tido uma banda no tempo de secundário e depois separámos, universidade e tal, e depois juntámos na brincadeira no estúdio do Helder, e começaram a sair temas muito interessantes e que nós começámos a pensar, pá, nós temos que mostrar isto altamente e temos que mostrar isto às pessoas. Começámos a dar concertos, começámos a ter bom feedback e depois decidimos, vamos gravar. E depois começámos a dar muitos concertos, e depois parámos um bocadinho para descansar e depois começámos a compor este novo álbum. Entretanto, 2 anos, né? Desde o lançamento do EP. Vocês vieram a esboçar, usar o crowdfunding para o lançamento deste disco. Nunca Sim. pensaram numa editora? Ou são circunstâncias do facto de não haver ninguém que se aproxime de vocês que levasse, é que vocês tinham que suportar o custo de todo ele? Sim, nós... Nós já tentámos o contacto com algumas editoras, mas nenhuma delas mostrou interesse ou não podia, porque estão a tratar de muitas outras bandas, mas é uma coisa que nós também já não estamos assim muito surpreendidos, não é? A vida mostra-nos que são mais nãos do que sims, e então temos de fazer as coisas por nós próprios. Mas não nos faz desistir, isso já estamos habituados e vamos continuar em frente. E como é que se deram com o crowdfunding? Somos mesmo maus. Fora da música somos maus. Nós somos mesmo bons a fazer música. E então não nos aplicamos o suficiente nessa parte mais burocrática do processo. Mas não correu bem. Não conseguimos atingir o objetivo. Uhum. Significa isto que os Bad Legs teriam muito a lucrar tendo, enfim, alguém que os, entre aspas, que o termo orientasse? Isto é um processo. Nós não temos nenhum tutor, nenhum mentor, né, nenhum mestre. Então temos... Somos 4 aprendizes, estamos no mundo da música, claro, que como temos muitos erros, às vezes algumas desorientações, más decisões, mas eu acho que faz tudo parte do processo, não é? Só nos faz aprender e crescer, não é? É continuar a tentar, a aparecer alguma coisa, temos que ser também believers, não é? Temos que acreditar naquilo que fazemos. And I'm your man. aqui já, de facto, um disco que cada vez mais se anuncia como sendo um cartão de visita, como há pouco falava, para concertos. Quando disse há pouco que vocês têm tido bastantes concertos, assim, são concertos muito centrados na zona mais próxima, não é? Mas claro que vocês vão querer, enfim, mostrar este disco por esse Portugal fora. Sim, e mesmo fora do país. Exatamente. O que é que acham que é necessário para uma banda com as Bad Legs, neste momento, mostrar, em facto, essa música para conseguir chegar a outros públicos? Para já temos que... Nós agora estamos a trabalhar com uma promotora, que é a Raquel Lins, e ela tem-nos ajudado muito a chegar a outras partes do país. E realmente temos a tocar mais localmente, não é? Mais localmente, porque é muito dispendioso estarmos a viajar muito pelo país, depois também temos quatro vidas diferentes, nem sempre é fácil convergir isso. Mas agora estamos a trabalhar com a Raquel e realmente temos chegado a muitos mais rádios, muitas mais plataformas. Eu acho que até se deve a isso estar agora a fazer. Estamos agora a darmos algumas entrevistas para a promoção deste álbum. Passa por três desafios. Vamos então a eles. Então, imagino que vem aqui tocar aqui ao Oliveira Hospital. Portanto, sim, entre Coimbra e Guarda, junto aqui à Serra da Estrela. Sim. E temos aqui um anfiteatro natural, que é verdade, onde que é o Parque de Mandanelho. Espetáculo. E que efetivamente vão tocar, e que aqui os beirões, que são generosos, dizem que podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que os Betlegs iriam convidar? É assim, nós podíamos pensar em nomes sonantes, mas esses aí não precisam de ajuda. Nós, se calhar, traríamos bandas amigas, não sei, aqui da localidade, ou bandas com quem já partilhámos palco, que são assim menos conhecidas. Não sei. Agora vêm mais nomes aqui de Braga, se calhar as pessoas não conhecem, mas eu, se calhar, nomearia os Canto Esquina e pode ser Nancy Spungen, que são duas bandas aqui de Braga, que não estão muito no foco nacional, são mais local. Nem toda a gente aqui em Braga também os conhece, mas se calhar levaria bandas amigas. Ou se não, perguntava se havia aí alguma banda por aí, por Oliveira do Hospital, ouvia, e se tivesse tudo a ver, partilhávamos palco. Muito bem. Eu cheguei a pensar, uma vez também daí, dos Buda Power Blues, por exemplo. Ah, sim, sim, também. Outra banda aqui em Braga. Exatamente, são, enfim, dão uma afinidade para convosco, não é? E que têm os próprios uma editora, Moby Dick. Assim. Sim. Desafio é este. Imagine que vem alguém da cena internacional. Sim. Que chega aqui a Portugal e quando está a entrar aqui por Vila Formoso, ou então aí mais ao norte, né? Mal entra, assim, mas nós não pretendíamos ter no nosso concerto parceria com os Betlegs. Pois bem, qual era a banda ou o autor que vocês gostariam de trabalhar? Sim, há tantos nomes, não sei. Eu agora devia ter feito uma lista. Vou começar a fazer uma lista para as entrevistas. Não sei. Um grande nome assim da cena do rock, sei lá, Graveyard. Agora o outro, e este dizemos que é o mais difícil, vamos lá ver. Vai haver um disco de tributo a uma banda, um autor nacional. Sim. E que pedem aos Betlegs para fazerem uma versão de um tema para entregar esse tal disco. Ok. Pois bem, que banda ou autor gostariam de homenagear e que tema, com que tema é que escolheriam? É assim, eu não posso falar pelos. Eles vão me bater pela minha escolha, não, mas vou nomear um, sei lá, António Variações ou Zeca Afonso, não sei, acho que são mesmo dois grandes nomes. E com que tema aqui faria? Sei lá, vou escolher António Variações, Toma o Comprimido. Toma o Comprimido, não quero ver. Toma o Comprimido, toma o Comprimido, que isso passa. Eu sei que é nocivo, este hábito, que eu faço com o bem que se passa. Eu sei que é nocivo, este hábito, que eu faço com o bem que se passa. Insiste, toma o Comprimido, toma o Comprimido. Toma comprimido que isso passa. Toma comprimido, toma comprimido, toma comprimido que isso passa. Aliás, uma vez que é uma banda que iniciou bem recentemente, em 2011, portanto, tem 5 anos de história, vocês começaram, eventualmente, como disse que nessa jam session também, a tocar músicas de outros? Por acaso, não muito. Eu não gosto muito de tocar covers. Tocava mais no tempo em que era mais novo, mas eu não gosto muito de tocar covers dos outros. Eu gosto mais da espontaneidade, de criar coisas novas. como já tinha dito, eu, o Tiago e o David, o baterista e o guitarrista, já tínhamos uma banda no secundário, o Helder depois conhecemos mais tarde, e pronto, já tínhamos química, e o Helder juntou-se também, foi logo amor à primeira vista, e foi sempre temas novos, coisas espontâneas, nada de covers. Covers é mais na brincadeira, mas pronto, para tripar, estamos a curtir na noite, na galhão. Before, now I live in a hole. I have spent so much of my soul and lungs, sweet and low, white and gold, delicious. Miss those times when I used to my mind, I was strong and young. Now I'm old and numb, sweet and low, white and gold, delicious. Sweet and low, white and gold, I've been there. Já falámos aqui da criação dos temas, já falámos da gravação. Mas a gravação, ainda costumo dizer que é, enfim, esta é a segunda experiência, se contarmos também com o EP. O processo de gravação para vós foi algo complicado, não? Ou para vocês encaram a gravação como algo natural? É assim, no sentido de notas, de tempo, é uma coisa que nós até nem demoramos assim muito tempo. É mais a personagem que temos que dar, mais a intuação. Mais o feeling que temos que dar, às vezes a gravação até sai bem, não é? Mas eu tenho que regravar uma vez no EP, tive que regravar o EP todo de novo porque não estava naquela personagem que eu queria transmitir. as notas estavam todas no tempo, estava tudo dentro do tempo, só que não estava com o sentimento que eu queria dar, com o peso todo que eu queria dar aos temas. Isso às vezes depende, às vezes é tudo à primeira, sai tudo bem, outras vezes sai tudo bem à primeira, tem que se gravar de novo porque não conseguimos dar aquele feeling, outras vezes demora mais tempo, há temas mais complicados. I am born new. I need power. inside me started to glow. I cannot refuse all the signs in my mind. It's too much to give up. I can't walk the line. Take me away from this life, my Lord. I need to breathe. A new world is waiting for me. A apresentação do disco ao vivo, como há pouco falámos, vocês falaram destes concertos, mas tiveram no Indie Music Fest, no Braga Music Week, no... enfim, todas estas parcerias que têm com, onde se apresentam outras bandas, também têm contribuído para o crescimento dos Bad Legs? Ah, claro que sim, claro que sim. Estamos sempre a aprender, estamos sempre a aprender. Já tocamos com muitas bandas diferentes do nosso estilo e outras com um estilo similar, parecido. Já partilhámos, por exemplo, o palco no Indie Music Fest, tocaram os Peixe Avião, também tocaram os Sensible Soccers. Já fomos à Arménia, também tocamos com artistas de toda a Europa. Foi muito enriquecedor. É sempre um prazer e uma aprendizagem, tocar sempre com bandas diferentes. You've done to me. You stole my heart. I will never be free. I lay down and cried to forget your smile. I gotta say one thing. Respeito à venda do disco, falámos aqui no contexto que, enfim, é um cartão de visita. Enfim, mas este disco vai estar para venda na sexta-feira, dia 29 de janeiro. Criaram expectativas sobre quem será o entre aspas, o cliente do disco? Acho que é o público em geral. Acho que, quer dizer, vendo por algumas estatísticas das plataformas digitais, não é? O nosso público está muito entre os 15 anos e os 40, mas é um espectro muito grande. Mesmo os nossos cotas curtem ouvir, os amigos dos nossos cotas curtem ouvir. Acho que é um som generalista para todas as idades, mas que toda a gente vai comprar o álbum. Toda a gente, salvo seja, se calhar ninguém vai comprar o álbum, mas eu estou a falar em termos de espectro geracional. Exato, né? É que na compra entram outros fatores, não é? Sim, logo veremos depois. Desde logo a disponibilidade do dinheiro para comprar, não é? Sim. E esse é não podemos comutear. Sendo certo que haverá muitos, como dizia aqui, o que era o Miguel Mager do Seda, uma vez se aqui com uma figura que eu nunca mais esqueci. Que a venda dos discos era um bocado como quando ele ia ao veterinário com o cão. Se o veterinário dizia que ele tinha uma pulga, imaginava 10. Portanto, os discos, por cada um que se vende, haverá 10 cópias por aí andam. Como é que vivem, enquanto criadores de música agora, vivem com esse fenómeno do download pirata e por aí dentro? Pessoalmente, a mim não me preocupa. Eu só quero é que o meu trabalho seja passado. Porque eu desenrasco-me. Eu quero é que o meu trabalho chegue por aí. Eu não tenho assim muitos problemas com isso. Só quero é que o meu trabalho chegue a várias pessoas. E depois a minha vida logo se verá. E tem muito a ver, de facto, com este aspecto mundano que eu queria perguntar. Claro, coisas, enfim, é preciso pôr. Enfim, é ver aquilo com que se comprou os melões, não é? Usando aqui um termo. E a verdade é essa. Há pouco falava que também o ir e mostrar o disco para outras partes do país, não é? Porque de repente pegar de Braga e ir mostrá-lo ao Olhão não é a mesma coisa que mostrá-lo em Ponte Lima, não é? Claro. Como é que pensam nesse. Enfim, começar a aparecer convites que provavelmente irão e esperemos bem que sim que surjam do Algarve, Lisboa, como é que as coisas vão funcionar? Vai ter que passar muito por tours, não é? Exato, porque vocês eventualmente têm, todos eles têm trabalho, não é? E quatro trabalhos fora da criação da música, não é? Sim. Temos que criar um circuito, temos que ser um bocado inteligentes, às vezes vamos ter que arriscar um bocadinho, se calhar vai haver um sítio onde se calhar vamos querer mesmo tocar com todas as forças e se calhar não temos esse circuito criado, mas acho que a ideia passa por criar um circuito, uma tour, não é? Para passar por vários pontos, para ser o menos dispendioso possível, não é? Mas nem sempre será possível, eu estou a imaginar, a vossa música é, por exemplo, que iria bem, vamos pegar aqui neste exemplo. Aqui em Góis há uma concentração Motar. E eu estou a ver, por exemplo, a concentração Motar gostar de ouvir. Adorava tocar. A ouvir os Bad Legs. Adorava. E de repente, a concentração Motar, que podemos ter mais também, é lá em baixo em Faro e por aí adiante. Sim. Já pensei, mas nunca se proporcionou, mas nunca sabe. Adorava tocar em concentrações Motar. Enfim, algo fantasioso. Terá que, sinceramente, ter alguma capacidade de jogar com isso, com a deslocação e com os vossos trabalhos, não é? Sim. Enfim, como diziam algumas bandas aqui, às vezes trabalha-se para as bandas nas férias, não é? Porque de outra maneira não é possível, não é? Sim, mas todos os dias são férias e todos os dias é trabalho. Exatamente. queremos falar também sobre a visibilidade que possa ter uma banda como os Bad Legs. Uma banda que começou há pouco tempo, não é? Sim. Falamos aqui já também da questão da promoção, hoje também entregue, e muito bem entregue, à Rica Lins. Como sabem, as rádios hoje têm muito espartilho das playlists, não é? Okay. Como é que acham que vai conseguir quebrar isso? Ou de algum modo vai ser, enfim, a vossa questão, vocês escolheram aqui um single para o disco, e eu também sou sincero, não era este single que eu escolheria outro, mas isso é a minha opinião pessoal. Sim. Nós também tivemos alguma dificuldade, mas achamos que era o single que era mais fresco e... Uh-huh. E com mais ritmo, se calhar para bater em qualquer lado. Pois bem, eu por acaso escolheria mesmo o nome, ou aquele que dá o nome ao álbum, Black Bottle. Black Bottle, sim, sim. Portanto, sim. Mas cada um de nós tem a sua opinião, naturalmente. Claro. Como é que acham que vocês, com o escolhido de um single, etc., vão conseguir quebrar a questão de que algumas rádios não dá para entrar porque as playlists estão tão pré-formatadas que. Sim, depende da diretriz de cada rádio, não é? Exatamente. Como é que acham que isso vai funcionar? Sinceramente, assim, um bocado, passivamente é acreditar, não é? Porque confiar não, mas acreditar que a música continua a passar. Nós gostamos muito do nosso trabalho, isso também depende de cada rádio. O meu pai é locutor de rádio também, e eu desde criança estou habituado a ouvir rádio e depende. Depende também do locutor, depende da diretriz da rádio. Eu só espero que o nosso som chegue mais longe, porque nós podemos chatear e mandar, mas não acredito que se uma rádio não gostar ou não lhe interessar muito, vá passar só porque nós estamos a chatear para passar o nosso som. Isso é acreditar, continuar a acreditar. Fernando, agradeço-lhe por ter aqui para o convite. Obrigado. Iremos falar seguramente mais vezes e desejar-lhe um ótimo sucesso para este vosso primeiro disco, este Black Bottle. Sim. E que, enfim, tenham o sucesso que vocês merecem. Um abraço. Obrigado. Black Bottle! Stop drinking. Dark waters you give to me. Black bottle. Forget me. No friends to share. The wonders of the ocean. Days are coming. You're killing.